Você está ouvindo a Rádio Guará. Música de qualidade sem impregnação. Chegou a hora de viajar no tempo e relembrar as histórias que marcaram o rádio com o maior pesquisador e historiador do Brasil, Talvani Lucato. Memórias do Rádio no ar. Memórias do Rádio no ar. Agora você vai fazer uma viagem emocionante no tempo. Relembrar os momentos mais incríveis e importantes do Maranhão e do Brasil. Arquivos históricos e inesquecíveis. O rádio começa num sonho, torna-se uma paixão e termina numa eterna conquista. Memórias do Rádio no ar. Comunicando, Talvani Lucato. Radio Guará, São Luís, Maranhão, Brasil. www.podograto.com. Memórias do Rádio no ar. Alô, Talvani, alô, amigos ligados no Memórias do Rádio. Para nós aqui na Rádio ONU, em português, em Nova York, é um prazer muito grande poder participar desse programa que se preocupa em preservar o trabalho de grandes profissionais dedicados a fazer da comunicação, através do rádio, uma ponte de informação e também de amizade com os ouvintes e a audiência em geral. E para continuar a manter esse momento mágico no Memórias do Rádio, eu repasso a você o microfone, Talvani, desejando todo sucesso sempre. Um grande abraço a todos. Boa tarde, Maranhão. Boa tarde, São Luís. Boa tarde, Brasil. A partir de agora, entra no ar pela Rádio Timbira e Rádio Guará o programa Memórias do Rádio no ar. Hoje, 20 de março de 2021. Eu me chamo Talvani Lucato, falo direto de São Luís e a partir de agora vamos fazer uma viagem através do tempo, revivendo momentos marcantes da história do rádio do Maranhão e do Brasil com os registros sonoros do acervo Talvani Lucato. O Memórias do Rádio no Ar é um programa que tem a proposta de divulgar a memória do rádio brasileiro. O trabalho do acervo Talvani Lucato em 2021 comemora 36 anos de atividades, documentando e registrando diariamente a programação de várias emissoras de rádios de São Luís e do Brasil. Sempre nos preocupamos em preservar a memória dos meios de comunicação, em especial o rádio. Nossa finalidade aqui na Rádio Timbira e Guará é contar a história deste veículo através do que registramos durante esses 36 anos de atividades com gravações feitas no nosso acervo. O que exibiremos aqui no nosso programa, poucas emissoras de rádios têm seus arquivos. Todos os sábados temos nosso encontro marcado a partir de meio-dia aqui pela Rádio Timbira e às 15 horas pela Rádio Guará. Lembrando que você pode interagir conosco pelo e-mail memoriasdoradionoar@gmail.com. memoriasdoradionoar@gmail.com. Através deste e-mail você pode solicitar o seu registro sonoro Caso o acervo Talvani Lucato tenha gravação, com certeza você será atendido nas próximas edições do seu programa Memórias do Rádio no Ar. O acervo Talvani Lucato tem o apoio luxuoso da Brasil Engenharia e Consultoria. A Brasil é uma empresa que vem conquistando um mercado altamente competitivo nas áreas da construção civil e agrimensura. Com um corpo técnico formado por engenheiro com mais de 35 anos de experiência e participações em diversos segmentos ao longo de sua vida profissional. A Brasil Engenharia e Consultoria é comprometida com a qualidade, segurança, prazo de entrega e preço justo. Visite o nosso site www.brasilengenharia.com.br. A Brasil Engenharia e Consultoria está localizada na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Contatos telefônicos 31-DDD-9-9700-7586 e 3771-7075. Um abraço para o Elias Dalberto. Vamos agora a Porto Alegre com as últimas informações do mundo das ondas curtas com o jornalista Célio Romais. Este é o Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Memórias do Rádio no Ar. Alô, prezados amigos ouvintes que estão ligados no programa Memórias do Rádio no Ar, aqui pela Rádio Guará Online, apresentado por Talvani Lucato. Um abraço aos prezados amigos ouvintes que estão ligados aqui na Timbira AM. Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com/notícias e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Começamos com um lembrete importante. Neste domingo 21 de março, a Voz da República Islâmica do Irã fará sua última transmissão em ondas curtas. Após esta data, a programação em espanhol poderá ser captada na internet ou pelo canal via satélite da Hispam TV. Se você quiser gravar a última edição do programa em espanhol, um dos horários em que ele vai ao ar é entre 20h20 e 21h20 no tempo universal, em 7.360 e 11.870 kHz. Em Feira de Santana, na Bahia, Jorge Freitas captou em 17 de março, às 16h47 no tempo universal, a rádio Dentse Voyane, solicitando donativos para o povo tigrínio pela frequência de 15.160 kHz. Um dos anúncios foi inclusive no idioma português. Os tigrínios habitam o norte da Etiópia e, segundo a emissora, estariam sofrendo saques e torturas. A rádio Dentse Voyane utiliza o transmissor francês de Isundan. E a Voz da América, que é a emissora do governo dos Estados Unidos, utiliza as ondas curtas para chegar a alguns países onde o rádio é um dos principais veículos de comunicação. É o caso, por exemplo, dos países africanos que usam o idioma inglês. A emissora se serve de um transmissor localizado no Botsuana para transmitir em inglês entre 3 e 6 horas no tempo universal, na frequência de 4.930 kHz. Em Itatiba, São Paulo, Ulisses Galetti captou a emissora em 17 de março, às 4h36 no tempo universal, com bom sinal. A seguir, ouçam a gravação que ele fez da Voz da América. That means military law now will apply to civilians, subjecting offenders to military tribunals that give them no right of appeal. Many countries and human rights activists have been calling for economic sanctions and an arms embargo on Myanmar's military coup leaders. E lembramos que em novembro o programa Encontro DX estará comemorando 35 anos no ar. 2021 também marca os 70 anos de atividades da Rádio Aparecida. Para comemorar a data, a emissora lançou um cartão QSL eletrônico com imagem e logotipo da Rádio Aparecida. Os informes de recepção devem ser enviados para o e-mail encontrodx@gmail.com. E a Rádio Verdade, de Chiquimula, na Guatemala, reativou sua frequência de 4.055 kHz. A emissora foi captada em Lugo, na Espanha, pelo Manuel Mendes, em 17 de março, às 5h50 no tempo universal. Esta emissora opera com um transmissor de 250 watts. E no domingo 28 de março, inicia um novo período de emissões radiofônicas em ondas curtas. Como sempre lembramos, algumas emissoras internacionais aproveitam a ocasião para mudar frequências e horários. As transmissões em espanhol da Rádio Romênia Internacional irão ao ar no seguinte esquema: às 19 horas no tempo universal em 9.610 e 11.850 kHz, com destino à Europa; às 21 horas no tempo universal em 11.650 e 13.750 em modo DRM, com destino à Argentina e Brasil; às 23 horas no tempo universal em 9.760 e 11.730 kHz para a América do Sul, em 11.650 e 13.750 kHz para a América Central; e por último, às 2 horas no tempo universal em 9.700 e 11.780 para a América do Sul, e 11.945 e 15.330 kHz para a América Central. E agora a última informação. Como estamos abordando um novo período de emissões em ondas curtas, a dica para você saber se alguma emissora mudou seus horários e frequências é acessar o site da HFCC. Trata-se da entidade internacional que coordena a base de dados das transmissões internacionais de ondas curtas. O site é muito fácil: www.hfcc.org. Repetindo, www.hfcc.org. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. You are listening to the Radio Memories program on the air with Talvin Lucato. Memórias do Rádio no Ar. Estamos de volta no Memórias do Rádio no Ar. Hoje, no nosso programa, vamos relembrar uma entrevista que fiz com o locutor esportivo Nilson César, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2007. Nilson César esteve em São Luís como um dos palestrantes do 4º Congresso de Jornalistas e Radialistas do Maranhão, evento esse que era realizado anualmente pelo saudoso jornalista Coelho Neto, falecido no dia 8 de janeiro do ano de 2010. Você só ouve aqui, no Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Acervo Talvani Lucato, o maior do Brasil, aqui na Rádio Guará. Estamos aqui mais uma vez na sala de visitas do programa Memórias do Rádio no Ar e, como sempre, trazendo grandes nomes do rádio esportivo brasileiro, do rádio em si. E hoje nós temos a satisfação de receber na nossa sala de visitas o Nilson César, narrador da Rádio Jovem Pan, um dos grandes nomes do rádio esportivo brasileiro. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui na nossa sala de visitas. Nilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Memórias do Rádio no Ar. Boa tarde, Talvani, Lucato, boa tarde, meus amigos do Memórias do Rádio no Ar. Realmente é um prazer muito grande voltar aqui a São Luís do Maranhão, rapaz. Me lembro que eu estive aqui pela última vez, já estive aqui 4 ou 5 vezes transmitindo futebol, mas a última foi Brasil e Venezuela, eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. E a São Luís deu sorte para a seleção brasileira, porque foi, se eu não me engano, o último jogo das eliminatórias, talvez o último jogo, e o Brasil classificou-se para a Copa do Mundo e foi campeão no Japão e na Coreia, obtendo o pentacampeonato. Então, é um prazer estar de volta, viu, Talvani? E o que é interessante é que eles prometeram de retornar a São Luís para agradecer e até agora nada, né? Acabaram... Mas o dia vai chegar, porque quando retornarem vão conhecer uma outra cidade, uma cidade limpa, uma cidade com um contraste maravilhoso, esse centro histórico maravilhoso de São Luís. E essa região aqui do hotel onde eu me encontro, é o Hotel Pestana, onde eu estou, uma região com avenidas largas, um movimento muito legal, quer dizer, o contraste da modernidade com a história de São Luís no Maranhão. Realmente, uma cidade que me encanta e um povo por demais e acolhedor também. É verdade. Nilson, fala um pouquinho pra gente como é que... É que você começou a sua carreira no rádio. Ah, eu comecei muito cedo, muito garoto, com 16, 17 anos. Eu jogava futebol na rua e o pessoal botava eu jogar futebol não porque eu era bom de bola, não, era perna de pau. Acontece que eu narrava os jogos, então era a atração da garotada, né? Eu jogava botão narrando futebol. Eu pegava uma latinha de massa de tomate, aquela latinha vermelha, pequenininha, e eu fazia daquela latinha um microfone e ia narrar os treinos do Esporte Clube São Bento, que é de Sorocaba, uma cidade muito próxima a São Paulo, onde eu vivo até hoje, a 100 quilômetros de São Paulo, e eu subia na arquibancada lá e com 14, 15, 16 anos, eu narrava os treinos. Quer dizer, essa é uma função e uma profissão inteiramente vocacional, você sabe bem disso. E eu senti essa vocação desde garoto, tive um incentivo muito grande dos pais, dos amigos, e tô aí, já há 30 anos, já numa longa história dentro do rádio. É verdade, você começou em 1977 na Clube de Sorocaba, né? É, eu comecei na Rádio Clube de Sorocaba, eu tive uma passagem paralelamente à Rádio Clube de Sorocaba, eu trabalhava numa emissora de rádio vizinha, que é a Rádio Convenção da cidade de Itu, e nas duas, então eu transmitia futebol na Rádio Clube e na Rádio Convenção da cidade de Itu. E ao mesmo tempo eu trabalhava num cartório desde os 14 anos de idade em Sorocaba. Foi engraçado isso. E eu percebia que a minha paixão mesmo era o rádio. No cartório eu ganhava meu dinheirinho, no rádio eu ficava feliz com o meu trabalho, né? E aí surgiu a Jovem Pan. Bem cedo na minha vida, rapaz, em 1982 eu tinha 20 anos de idade, né? Eu tenho 25 anos de Jovem Pan, estou com 45 de idade. E em 82, com 20 anos, eu comecei uma carreira mais profissional dentro da Rádio Jovem Pan em São Paulo. E ali estou até hoje, viu, Talvani? Como se deu a sua ida para a Rádio Jovem Pan? Ah, na Rádio Jovem Pan é o seguinte, tinha um delegado em Sorocaba, o doutor Cássio Salerno, ele era um apaixonado por rádio. E ele falava, menino, você tem muito futuro, você tem muita perspectiva, você tem talento, você é do ramo. E ele conhecia um diretor de jornalismo da Jovem Pan, aliás, eu reputo como uma das maiores figuras da história da comunicação brasileira, o Fernando Vieira de Mello, já falecido Fernando, e ele levou uma fitinha minha transmitindo um jogo do meu São Bento lá de Sorocaba para o Fernando Vieira de Mello. E aí, rapaz, para minha surpresa, um dia eu estava lá trabalhando no cartório, e na hora que entrei, por volta de 8h30 da manhã, tocou o telefone, era da Jovem Pan. E eu nem acreditava, porque eu tinha um amigo no cartório que era muito brincalhão, e eu pensava que era conversa mole, era o meu amigo passando trote, brincando. E não era, era para que eu me dirigisse a São Paulo para conversar com a direção da Pan. E acredite ou não, naquele mesmo dia eu estreiei na Jovem Pan à noite, no jogo Brasil e Uruguai, Campeonato Mundial de Futsal, no ginásio do Ibirapuera. Foi um negócio maluco. Eu mal conhecia São Paulo, quer dizer, eu não sabia ir da Brigadeiro Luiz Antônio, que é a avenida conhecida, para a Avenida Paulista, quer dizer, a Brigadeiro corta a Avenida Paulista, eu não sabia me locomover lá dentro, e eu cheguei para conversar na hora do almoço com o dinheiro só do ônibus, tinha só o dinheiro do ônibus, ida e volta, e aí o diretor de jornalismo falou, então você vai, já que você transmite futsal, vai ter um jogo de futsal já à noite no Ibirapuera, você vai narrar. Quer dizer, é um negócio meio maluco, mas é verdadeiro, viu, Talvani? Que coisa. Agora, Nilson, em Sorocaba tu tinha um programa, né, de rádio, onde algumas vezes você ouviu o ex-presidente da República, José Sarney, né? Não só o José Sarney, mas os maiores políticos do país, personalidades, os grandes atletas de futebol. Porque eu digo o seguinte, para você fazer um programa e ouvir esses nomes todos, é só você ter uma bela agenda e ligar. O cidadão tem duas respostas para você. Ou te atendo ou não te atendo, não é verdade? Verdade. Você não ligou para mim aqui no hotel onde eu estou em São Luís? Te atendo ou não te atendo? Claro que atendo, evidente. E o José Sarney, me lembro que eu consegui o telefone da casa dele aqui em São Luís do Maranhão. E ele era presidente da República. E aos sábados ele vinha para cá. Eu liguei a primeira vez. A primeira vez o cidadão que atendeu não quis nem tomar conhecimento. Aí eu falei, não, vou ligar de novo. Aí liguei mais uma vez, no outro sábado. Nada também. No terceiro sábado, eu acho que para parar a encheção de saco, entendeu? Porque repórter tem que ser chato, o presidente da República na época, o José Sarney, atendeu o telefone. Falou, senhor presidente, eu sou jornalista esportivo, trabalho lá na Jovem Pan em São Paulo, mas eu tenho um programa de rádio aqui, na Rádio Ipanema de Sorocaba, que hoje faz parte do sistema Jovem Pan Sat. O senhor pode dar uma palavrinha comigo? Você acredita que o homem virou freguês do meu programa? E era engraçado que eu falava para ele assim, presidente, porque é a linguagem do jornalista esportivo, né? Que é a linguagem diferente, muito mais informal, né? Aí eu falava, presidente, abre a janela aí da sua casa em São Luís. Tá sol, presidente? Qual é a temperatura? Que horas são, presidente? E ele brincava com isso. E foi muito legal. Eu sou muito grato a ele. Você acredita? Eu não o conheço pessoalmente. Mas eu virei um grande amigo via Embratel do presidente da República. Eu não estou brincando. Eu virei um grande amigo porque os outros sábados que eu ligava, ele participava com prazer. Era uma coisa muito engraçada. E é uma rádio do interior, rapaz, uma rádio Sorocaba fazendo isso. Era quase que inacreditável. Você não está acreditando que é o presidente? Presidente, que oração, ele dava a hora certa. Da temperatura. Dava a temperatura em São Luís. Era muito engraçado. Agora, Nilson, Nilson César, o narrador que enche o rádio. Lembra desse slogan aí que foi o Milton Neves, né? Eu encho o saco do rádio. Agora, ô Nilson, você trabalhou com o Milton Neves durante muito tempo na Rádio Jovem Pan, né? Trabalhei, claro. Hoje ele tá na Bandeirantes. Hoje, né? Ele é concorrente nosso, tá na Rádio Bandeirantes. É verdade. Agora, Nilson, muitas pessoas aqui no Maranhão não sabem, mas você tem um filho que é narrador também, né? O Fausto César. Ah, rapaz, e o cara é bom, viu? Fausto César, que hoje tá na Rádio Capital de São Paulo também transmitindo futebol. E acredite, né, ou não, ele tem 19 anos de idade. Olha só. 19 anos, é impressionante. 19 anos de idade, tem um potencial enorme. Já trabalha, e minha mulher tá falando aqui no fundo que é lindo, menino, é lindo. É diferente, puxou a mãe, graças a Deus, entendeu? Puxou a mãe. Mas é um garoto que tem um potencial gigantesco. Eu fiquei tão feliz, você antes de começar a entrevista disse que estava ouvindo ele aqui em São Luís outro dia, quando alguma rádio daqui entrou em cadeia com a Rádio Capital. Perfeito. E eu fiquei tão, tão feliz que eu vou passar isso para ele quando chegar. O Fausto é um garoto que tem um futuro brilhante, é um garoto que tem aí uma carreira garantida pela frente, adora transmitir futebol, porque isso aí é vocacional, é paixão, é coração. Falei muito para a garotada hoje que está aí cursando a faculdade de jornalismo, para a garotada que já está formada. Falei, olha, gente, não desistam jamais, acreditem sempre, se capacitem cada vez mais, porque o fator sorte vai acontecer. A sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. Um dia vai surgir a oportunidade. Não desistam, bote a faca nos dentes. Vocês vão tomar muito não pela cara, mas não é, o não não é motivo para desânimo, não. Pelo contrário, acreditem que vão vencer dentro dessa área, dentro dessa profissão. E eu acho, né, Talvani, que em todo segmento você tem que pensar da mesma forma. Se você entrar com espírito derrotista, achando que as coisas não vão acontecer, que a coisa não vai dar certo, aí certamente essa energia negativa induzirá para que não dê certo mesmo. Então eu, como eu sou muito otimista e positivista em relação às coisas da vida, eu acredito que todos saíram da palestra, e eu fiquei muito feliz que acabou a palestra ali, esse quarto congresso de jornalistas e radialistas. Exatamente. Acabou, muitos garotos vieram conversar, tirar foto, pedir autógrafo, mas o que mais me sensibilizou foi a garotada dizer o seguinte: olha, muito obrigado por você falar o que você falou, porque eu já estava aí, estava não acreditando, renovou minhas energias, né? As minhas energias foram renovadas. Eu vou embora tão satisfeito de ter ouvido isso, e não ouvi isso de pouca gente, ouvi isso de muita gente. Fico muito feliz com o que aconteceu, viu, Tavani? Agora, Nilson, atualmente você também participa do programa Esporte em Discussão, né? Com Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, Rogério Assis. Esse programa me parece que é um sucesso, viu? E passa aqui, todo mundo fala desse esporte de discussão, impressionante. Agora, o problema é que quando um fala, vários ficam falando ao mesmo tempo, e aí acaba, de certa forma, complicando um pouquinho o ouvinte. Mas é o seguinte, se botar a lona, vira um circo. E se cercar, vira um hospício, entendeu? Esse programa é mais ou menos isso. Se botar uma lona, vai virar um circo. É. E se cercar, vai virar um hospício. É uma loucura mesmo. Olha, sinceramente, eu tinha dúvidas em relação a esse programa, porque o público da Jovem Pan é um público que não está acostumado a esse tipo de coisa. Sempre foi uma coisa muito mais tranquila na Jovem Pan, mais light. E aí o seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que tem uma visão simplesmente notável. O Tuta, né? É, o seu Tuta. O seu Tuta fala, não, pode deixar, os e-mails no começo estão reclamando, mas isso aí vai virar. E não é que virou mesmo, rapaz. Hoje você tem, de 10 ouvintes, 9 falando que está sensacional. Outro dia eu vi de um médico, o médico me ligou depois do programa lá na Pan, ele falou o seguinte: eu tinha uma cirurgia marcada. Eu fiquei no pátio do estacionamento do hospital até terminar o programa, porque eu não conseguia desligar. Atrasou a cirurgia, mas eu ouvi o programa até o final. Quer dizer, é um negócio gozado, né? O rádio é um negócio fascinante mesmo. É uma questão de hábito, o ouvinte vai se habituando. E eu vi a repercussão desse programa aqui em São Luís, um negócio sensacional. Tem alguns ouvintes que sempre participam do nosso programa e tem algumas curiosidades, assim, tipo... Curiosidades a respeito de transmissões esportivas, alguma gafe. Você já cometeu alguma gafe? Muitas. pode citar uma pra gente? Ah, eu não lembro exatamente o que, mas a gente comete. Uma vez eu lembro que o Silvério estava numa transmissão, e eu, garoto ainda, né, recém-chegado na Jovem Pan, me mandaram pro Maracanã, pro Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo de Zico, Vasco de Roberto Dinamite. Uma época... que o Maracanã, numa decisão dessa, tinha 120 mil pessoas, né? E eu tava tão empolgado no Maracanã que o Silvério abriu a transmissão, o jogo que ele tava transmitindo em São Paulo, e depois do jogo dele eu ia transmitir o jogo lá do Rio. Ah. Ele perguntou: e aí, Nilson, como é que tá o público no Maracanã? Eu falei: Silvério, um puta público, sabe? Um puta público. Ele falou: não, menos, Então, quer dizer, isso é uma bobagemzinha, mas a gente comete inúmeras gafes, né? Mas aí vale, porque vale a cintura do profissional, vale o jeito. Uma vez eu falei uma palavra, uma palavra que não se deve falar. Falei: não, esse dirigente do Vasco da Gama é um escroto. Nossa senhora, eu tomei uma dura da direção da rádio, do dono da rádio. Assim que eu pisei no corredor da rádio, já comecei a ser xingado. Então, quer dizer, tem muitas coisas que a gente se equivoca, porque é ao vivo, né? É instantâneo, é no momento. Então não tem problema errar, não. E tentar consertar é pior. Segue em frente, segue o barco que é melhor. É uma recomendação que eu dou. Quando você cometer um deslize, um erro, não adianta tentar consertar no ar, não. É pior, né? É pior. Então, toca o barco e pronto. Agora, Nilson, você se inspirou em quem para narrar futebol? Olha, eu ouvia, porque eu não vou falar assim, sinceramente, se eu falar um locutor especificamente, eu estou mentindo. Eu ouvia muito, eu não sei se você tem minha idade, mais ou menos 45 anos eu tenho, eu ouvia muito o Haroldo Fernandes. Haroldo Fernandes, Tupi, né? Tupi de São Paulo, equipe 1040. Aliás, o Fausto está nesse prefixo hoje, que a capital é 1040 AM, né? Eu ouvia demais o Haroldo Fernandes. Sabe? O homem da camisa 10. Depois eu passei a ouvir muito o Fiore Gigliotti. O inesquecível Fiore Gigliotti. Aí veio a época do Osmar Santos. Eu ouvia demais o Osmar. Aí veio o Silvério para a Jovem Pan. Eu ouvia bastante o Silvério antes de começar a trabalhar com ele em 1982. Então eu peguei um pouquinho de cada um, sabe? Um pouco do Haroldo, um pouco do Osmar, um pouco do Fiore, um pouco do Silvério. Tinha um locutor no Rio de Janeiro, aliás, tem ainda. Ele foi um locutor de grande destaque no Rio, No auge da Rádio Tupi no Rio de Janeiro, o do Alcei Bueno de Camargo. Alcei Bueno de Camargo. Nossa, eu gostava de ouvir demais o do Alcei Bueno de Camargo no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, um pouco de cada um, eu fui pegando e formando, e é assim mesmo. Você, para começar, você estava me falando, seu filho tem muito da sua voz, da sua maneira de transmitir, e é normal, porque para começar você tem que ter sempre um espelho, né? E aí você vai criando a sua própria personalidade, você vai criando a sua identidade dentro do rádio, você vai criando os seus bordões dentro do rádio. E foi assim, eu sempre gostei demais do Haroldo, gostava demais de ouvir o Fiore, Enio Rodrigues, um locutor que eu achei... Trabalhou na Bandeirantes. Nossa, né? Tantos anos, era o segundo locutor da Bandeirantes, mas um locutor que poderia ser titular em qualquer lugar, um locutor brilhante, o Enio Rodrigues, enfim, Alfredo Orlando também, um locutor maravilhoso, Fiore Gigliotti, Osmar Santos, Silvério, quer dizer, eu fui pegando um pouquinho de cada um e formando a minha própria identidade, viu, Dalmai? Nilson, você teve a oportunidade de trabalhar com o Barbosa Filho? Não, trabalhar junto com o Barbosa, não. O Barbosa estava em São Paulo, em emissoras concorrentes. Mas eu criei uma grande amizade com o Barbosa Filho, que é uma figura doce, né? Uma figura... aliás, eu queria saber como é que está o Barbosa, né? Não, já faleceu. Ah, ele já faleceu? Já faleceu, há uns 2 meses atrás. Ah, ele faleceu há 2 meses atrás. O Barbosa era daqui de São Luís. Olha que notícia ruim que você está me dando, porque eu sabia que ele estava num estado de saúde bastante delicado, né? Ele estava com 2 cânceres. Vivendo, né, com a filha, né, lá em Vinhedo, se eu não me engano. Vinhedo. Isso, vivia com a filha em Vinhedo e ele acabou falecendo. Mas o Barbosa foi um grande professor. Um grande professor dentro do rádio. Nossa, e além de ser um grande professor, uma pessoa batalhadora, ele montava a sua equipe, ele vendia publicidade, ajudou muita gente, e ele era do Maranhão, um maranhense, um dos grandes nomes da história do rádio, Barbosa Filho. Aliás, eu faria a sugestão aí para o pessoal, para o governador aqui do Maranhão, para o prefeito da cidade, fazer uma homenagem assim, mas uma grande homenagem ao Barbosa. Sabe que esse cidadão foi um dos nomes mais importantes da história do rádio brasileiro e é aqui de São Luís do Maranhão. Agora, Nilson, você está tendo uma experiência aí através da internet, né? É, a Rádio Fritura. Então se dá para você falar para a gente como é que está sendo esse trabalho? Nossa, é muito legal. É muito legal porque é um público completamente diferente. E você tem que ter uma linguagem também totalmente diferente, que é o internauta, né? Uhum. Aliás, no primeiro dia eu tomei uma dura do Fausto, rapaz. Que o Fausto falou, pô, pai, você tá com uma linguagem de moleque aí com os caras no ar. Falei, mas Fausto, quem tá ouvindo é o internauta, é a molecada. Você tem uma ideia, o internauta, ele passa para você a pergunta pelo MSN, né? Uhum. Se você abrir um telefone no ar para ele participar, são raros os que se levantam da frente do computador para fazer uma ligação. Tem características diferentes. A Rádio Web tem uma característica totalmente diferente, mas eu fiquei impressionado com o número de acessos. Você tem lá o provedor e você, no instante, sabe quantos estão acessando. Você acredita que o meu programa já teve 120 mil acessos? Caramba! É um negócio fabuloso, um negócio fabuloso. A média é 60, 70 mil, mas outro dia estava o Murici, depois do Murici ao vivo, entrou o Vanderlei Luxemburgo ao vivo. Foi um programa muito legal que eu consegui contatar todos no mesmo dia. E aí o rapazinho da mesa ali falou, Nilson, você acredita, nós estamos com 120 mil acessos. Maravilha. Quer dizer, é o rádio do futuro, o rádio no computador, o rádio, né, o rádio web, sem dúvida é o rádio do futuro. E eu faço isso, sabe com quem? Eu faço isso com os alunos meus, porque eu dou um curso na minha cidade, que é um curso de extensão e orientação para jornalismo esportivo em geral. E aí eu pego os alunos que mais se destacam no curso, e eu boto essa garotada a fazer o programa comigo. Ele é feito só 2 vezes por semana. Segunda-feira, das 6h30 até as 8h30 da noite. E depois na sexta-feira, na outra ponta da semana. Hoje, né? Mas hoje eu não tô lá. Meu filho Falso que vai apresentar hoje. Passa o endereço, então. Hoje, eu digo hoje porque nós estamos gravando isso na sexta-feira, né? Então passa o endereço aí da Rádio Web para que os ouvintes aqui do Memórias do Rádio Noir possam acessar para ter a oportunidade de ouvi-lo. www.radiofritura.com www.radiofritura.com. E você também tem um site na internet, né, Nilson? O meu site é o Nilson César com www.nilsoncesar.com.br. www.nilsoncesar.com.br. E eu faço a mesma coisa, o pessoalzinho que trabalha comigo no site são os alunos também. Quer dizer, porque eu entendo o seguinte, quando você está fazendo a faculdade de jornalismo, eu não sou contra a formação acadêmica, não é isso não que eu quero dizer. É, você tendo a oportunidade de viver a prática conjuntamente, é muito bom, é bom demais. Então eu dou essa chance para essa garotada que vive a prática conjuntamente com a formação acadêmica. E o resultado vem sendo bastante, bastante positivo, viu, Talvani? Tem aí a expectativa, né, da chegada do rádio digital, né? Quais as suas perspectivas aí para... Ah, eu acho que vai ser muito legal, quer dizer, é mais ou menos o que já tem a rádio web, né, o rádio digital, só que é o seguinte, só que não é barato você digitalizar uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, não será uma coisa barata. E nós sabemos que as emissoras de rádio no Brasil, com algumas exceções, não tem aí uma saúde financeira que possa ter, sei lá, tranquilidade para essa transformação. Então esse aspecto financeiro é um aspecto que me preocupa um pouquinho, porque eu vou ver digital. Claro que digitalizando primeiro vão estar as grandes redes, tanto de rádio como de televisão, e depois as rádios com menor poder vão fazendo a coisa aos poucos. Mas eu acho sensacional essa coisa da digitalização. Por exemplo, seu programa eu vou poder acessar e ouvir em qualquer parte do mundo que eu estiver. Então eu estou na Alemanha e quero ver o seu programa, eu vou conseguir acessar e ouvir o seu programa em qualquer parte do mundo. Quer dizer, é sensacional. Os profissionais vão ter chance de mostrar mais o seu trabalho. Por exemplo, você tem N vantagens nesse aspecto da digitalização do rádio e da televisão. Só que não vai ser uma coisa tão simples de ser feita assim, não. Você acha que vai demorar um pouco, né? Ah, eu acho que mais ou menos uma década. Sabe, de 5 a 10 anos nós vamos ter a... Isso para as rádios grandes, imagina para as pequenas, né? É, rapaz, é. A demora vai ser maior. É claro que vai ser maior, mas não é barato, viu, Talvani? Não é barato, eu já vi projetos, é uma coisa cara, não é um negócio simples e barato. E depois vai ter que ter a comercialização também dos aparelhos, né, para ser vendido para os consumidores. Que... Né? Isso, aparelho para ser vendido para o consumidor, quer dizer, é um processo. Como foi a implantação do celular? Você lembra o primeiro celular, aquele tijolo enorme? Você lembra daquilo? Verdade, lembro, sim. Você lembra um tijolo que a gente tinha que carregar a bateria junto? Era uma arma, né? Era uma arma, parecia uma... É verdade mesmo. Parecia que você tinha uma dinamite junto, entendeu? Uma coisa assim, maluca, né? E um porta-dinamite também, quer dizer, era um tijolão. Então hoje você vê o avanço da tecnologia, mas eu acho que quanto mais se evolui a tecnologia, melhor para a comunicação. Para o rádio, então, maravilhoso, porque o veículo fica mais instantâneo. Não existe um veículo tão rápido, tão instantâneo, tão eficiente quanto o rádio. Então eu tenho, um dos meus jargões é rádio, o principal veículo de comunicação do planeta, e é mesmo, é o principal veículo de comunicação do planeta. Com o telefoninho celular, você faz chover, você transmite uma partida de futebol em qualquer lugar do mundo, se você tiver um telefone celular na mão, você sabe disso. Imagina parar a fernália que precisa para fazer uma transmissão de televisão, a internet para ser rápida do jeito que é, usa o rádio. Quer dizer, o rádio é sensacional e a digitalização só fará bem para o rádio, para a televisão e para todos os veículos de comunicação. Agora, Nilson, quantas Copas do Mundo? Olha, essa aqui foi minha sexta Copa do Mundo. 6 Copas do Mundo na Jovem Pan. Conheceu vários países, né? Através do rádio, através do esporte. Através do esporte. Não, eu nasci em Sorocaba, rapaz, uma cidade, uma família simples, e eu nunca imaginava que eu pudesse ter essa chance, essa oportunidade. Eu acabei conhecendo mais de 50 países pelo mundo afora aí, com futebol, com a Fórmula 1, porque eu fiz muito tempo a Fórmula 1, de 1980. Inclusive, eu tenho a gravação onde o amigo está narrando aquele trágico, né? Acidente do Senna. E onde você está com o Cláudio Kassugi também, juntos. O Flavinho estava comigo lá, o Flávio Gomes. Flávio Gomes. De 1986 até 2000, 14 anos, eu narrei todas as corridas. E no meio das corridas, a direção da rádio inventava de fazer campeonato europeu, Copa da Europa de clubes campeões. E com isso eu conheci muita coisa. Depois comecei a viajar muito com a seleção brasileira, com os clubes em Libertadores da América. E aí acabei conhecendo mais de 50 países pelo mundo afora, Mas é gratificante, porque eu falei hoje aqui para o pessoal em São Luís. Falei, gente, às vezes você pode fazer um trabalho na sua cidade e sentir-se inteiramente satisfeito. Isso é muito da individualidade, do espírito de cada um, né? A individualidade do espírito de cada ser. Então, às vezes você faz um trabalho em São Luís, você não precisa estar em 50 países para se sentir feliz. Ou você faz um trabalho lá em Sorocaba, como eu fiz durante muito tempo. Nossa, eu me sinto muito feliz de fazer esse programinha lá na Rádio Fritura, para você ter uma ideia. Então você sabe que isso daí é uma coisa de paixão, né? Nós amamos aquilo que nós fazemos. E eu só tenho a agradecer tudo que eu venho recebendo do rádio até agora. Agora, Nilson, você veio a São Luís para participar do 4º Congresso de Jornalistas e Radialistas. A sua explanação lá foi sobre o rádio digital, sobre o rádio esportivo? A minha explanação foi motivacional. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei do rádio digital, falei da implantação do rádio digital, exatamente o que eu acabei de falar para você agora aqui. Mas o mais legal de tudo foi motivar a garotada. Acabou o congresso, muitos garotos, garotas, estudantes de jornalismo, sabe, tirando foto, pedindo autógrafo, mas dizendo o seguinte: olha, você veio numa boa hora, porque você mostrou a gente que depende de cada um, sabe? Eu já estava desmotivado ou desmotivada, tantos nãos que eu venho recebendo, falei, não, um dia vai chegar o sim, um dia vai chegar a sua porta aberta. Então, quer dizer, eu sempre acho que nessa profissão e em qualquer outra profissão, quando você vai falar a respeito de uma atividade profissional, você tem que mostrar, não que a gente tem um mundo colorido, que tudo seja maravilhoso, fantástico, não é nada disso, né? A gente sabe das dificuldades e das adversidades que tem pela frente. Mas eu digo o seguinte, eu acho que Deus é econômico, ele não dá nunca para alguém uma dificuldade maior do que a sua força, a adversidade maior do que a sua força. Se ele botar um monte de pedra no seu caminho, junta essas pedras e faz dessas pedras uma escada para você superar o obstáculo que tem pela frente. Ao invés de ficar reclamando, sabe, ó vida, ó céu, ó azar, tudo dá errado comigo, trate de ter uma visão mais otimista. Então foi isso que eu passei para a garotada, uma visão mais otimista, mostrando uma palestra bem motivacional. E olha, me convidem mesmo, viu, pessoal de São Luís, me convidem, onde alcança aí, convido, que eu adoro esse tipo de contato com o público, principalmente profissionais da minha área, que estão iniciando, ou então que são recém-saídos de faculdade. Adoro motivá-los, porque a motivação para o profissional, ela é indispensável em qualquer segmento. Então foi mais ou menos por aí que eu falei para o pessoal, viu, Talvez? Agora, Nilson, no ano 2000 você se afastou do rádio durante alguns meses. Dá para você falar para a gente qual foi o motivo? Tá, claro. Foi em março de 2000, eu comecei a entrar num processo depressivo. Você sabe que eu não tinha nada, rapaz, nunca tive nada. Tinha uma moça que casou com um primo meu, ela dizia, nossa, você tem uma saúde irritante. Eu lembro bem o termo que ela usava, saúde irritante. Você não tem febre, você não tem dor de garganta, você não tem unha encravada, você não tem nada. Eu nunca tive nada de saúde, sempre tive uma saúde muito boa. E em 2000 eu entrei num processo de PMD, que é aquele que é mais especialista, um psiquiatra que está ouvindo aí, por exemplo, é a psicose maníaco-depressiva. É o distúrbio bipolar, né? Então, eu estou sujeito, você e qualquer um das milhares de pessoas que estão nos ouvindo, que é em função de uma vida tão agitada, estressante, um ritmo alucinante de vida que nós vivemos. São N fatores que podem levar o cidadão a um processo de... A depressão, por exemplo, ela está sendo uma das principais doenças, né? Número de pessoas com depressão em todo o planeta, né? E aí, rapaz, aí a coisa se complicou de uma tal forma que eu falei, meu Deus do céu, a coisa tá brava mesmo, como é? Mas eu nunca perdi a consciência, eu só não tinha condições de fazer nada sozinho. Por exemplo, uma criança me conduzia pelo braço, entendeu? Ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, e eu sempre, eu sou escorpião, rapaz, não gosto que ninguém faça as coisas por mim, imagina como é que eu me sentia, né? Mas aí a gente percebe o seguinte, que neste mundo você não vive, você convive, e que você precisa muito das pessoas mesmo, sabe? Isso independente de ser presidente da República, de ser um gari de rua, de ser qualquer atividade, porque eu acho que nós todos somos absolutamente iguais. O ser humano na essência ele é absolutamente igual. Então fico muito triste quando eu vejo o cidadão, porque tem uma função melhor, ou porque tem um pouco mais de dinheiro, empinando o nariz e achando que é melhor que o outro. Nós não somos melhor que ninguém. De uma hora para outra, meu amigo, você pode estar na mão de uma criança te conduzindo pelo braço. Independente da sua força, viu? Independente daquilo que você represente, se você representa a República ou um gari. Tanto faz, entendeu? Então eu passei por esse processo depressivo mesmo, uma psicose maníaco-depressiva, uma PMD, uma coisa que eu acabei extraindo muita coisa de bom. Eu acabei extraindo para a minha vida. Por incrível que pareça, rapaz, a pessoa fala, não, mas como é que você... Porque você extrai as coisas boas onde? Na adversidade, na dificuldade. Na hora do tapinha nas costas, às vezes você fica cego. Então, na dificuldade, na adversidade, você acaba extraindo muita coisa boa. Então, eu extraí muita coisa boa. Hoje eu dou palestras, em qualquer tipo de palestra que eu vá ministrar, eu sempre cito esse fato da extração da adversidade para você crescer como ser, né? Porque eu acho que o ser humano de verdade não é aquele que tem milhões e milhões numa conta. O vencedor não é aquele que tem milhões numa conta bancária, mas é aquele que higieniza o seu espírito todos os dias. Então, depois desse processo aí, eu passei a higienizar, porque a depressão, aqueles que estão nos ouvindo, podem ter certeza, não é só um desequilíbrio químico que atinge o cérebro, não. Isso é uma resposta padrão que qualquer aluno de faculdade de medicina daria. Desequilíbrio químico que atinge o cérebro. A depressão, a psicose maníaco-depressiva e essas doenças da moda, como são chamadas, é um desequilíbrio químico e espiritual. Então, meu amigo, trate de higienizar o seu espírito, a sua alma, independente da sua crença, da sua religião, se o cara é evangélico, católico, espírita, pouco importa a religião, mas acredite nisso, higienize o seu espírito todos os dias, eu digo sempre, fortaleça as fibras da sua alma todos os dias, que aí você vai ficar forte. Forte para enfrentar todas as adversidades e dificuldades que a vida nos impõe, né, Tawane? É verdade. Agora, Nilson, nesse momento difícil que você atravessou, o Vanderlei Nogueira teve grande participação assim, na questão da sua recuperação. Como é que foi? Foi, eu contei com muitos amigos. Aí, nesse momento que você conhece amigos de verdade, né? Você conhece as pessoas que gostam de você. E você citou o Vanderlei Nogueira, esse foi um dos grandes amigos que eu tive. Já na reta final da minha recuperação, outro grande amigo é um médico em São Paulo, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que cuidou de mim e hoje se tornou um grande amigo. Na reta final, o Vanderlei tem um apartamento que ele não usa, lá no Paraíso, pertinho da Avenida Paulista, e a Jovem Pan é lá na Avenida Paulista. Ele cedeu o apartamento para mim e para minha família. Fica aí, fica morando aí o tempo que você quiser. É bom que você fique mais próximo da rádio, porque eu morava em Sorocaba, né? A 100 quilômetros da emissora. Então, o Vanderlei, não só nisso, é amigo até hoje, quer dizer, é amigo que você discute, não o aspecto profissional, a gente fala muito pouco do aspecto profissional, então o que menos a gente fala é do aspecto profissional, mas o aspecto do dia a dia, da vida, é um amigo que foi grande amigo na adversidade, na dificuldade. Você citou o Vanderlei e você tem toda a razão, viu, Tawane? Nós temos um ouvinte aqui, o Gilney, e ele tem uma curiosidade aqui, queria saber se você sabe informação aí dos jornalistas Tony José e do Paulo Edson, onde eles se encontram hoje. Olha, o Tony José, ele é irmão do Luiz Carlos Quartarolo. Ah, é? É, você não sabia disso? Não, não sabia. Ele é irmão do Quartarolo. Ele mora lá em São Paulo, mas acho que ele só está no mercado publicitário. Eu não sei se... Largo rádio, né? Eu não sei se ele está em algum veículo, acho que não. E o Paulo Edson é a mesma coisa. Paulo Edson também no mercado publicitário. Eu não sei se ele está em algum veículo. Mas, nossa senhora, dois grandes nomes da história do rádio, né? Verdade. Nomes da história do rádio. Eu te agradeço de coração por essa entrevista aqui no programa Memórias do Rádio no Ar. Ficamos muito felizes com o seu bate-papo aqui com a gente. E esperamos você voltar mais vezes aqui em São Luís para participar do nosso programa. Olha, você tem meu telefone celular, é só ligar. Eu passei o telefone da minha residência também. É com muito prazer, porque falar de rádio é uma coisa que... nós estamos sempre motivados, nós, eu estou dizendo eu, você e todos nós que somos apaixonados por esse veículo, né? Então, e a mensagem que eu deixo final aí, continue realizando esse trabalho muito legal que você faz, Eu percebi que você é muito linkado com tudo que acontece dentro do rádio, com os profissionais, com aqueles que fazem efetivamente a história do rádio, e que os comandantes das emissoras de rádio aqui em São Luís do Maranhão apoiem o profissional de rádio, sabe? Apoiem, acreditem em suas emissoras, invistam de verdade, que é um veículo fascinante, um veículo que nos empolga e é um veículo que jamais vai perder o seu espaço. Pelo contrário, quanto maior a evolução da tecnologia, maior será a evolução do rádio. Como a tecnologia evolui a cada segundo, o rádio conjuntamente participa dessa evolução. Um abraço para você, Talvani. Um abraço, Nilson. Muito obrigado. Preservando a memória da comunicação, Acervo Talvani Lucato. This is Radio Guara, São Luís, Maranhão, Brasil. www.podograto.com. Memórias do Rádio no ar. Chegou a hora dos alôs. Um alô para minha querida Rosélia, na cidade de Imperatriz, o Arthur Oliveira, no bairro Vinhais, em São Luís, e o Matusalém, na cidade de Esperantina, no Piauí. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar. Apresentação e produção, Talvani Lucato. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço e saudações radiofônicas a todos. Don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental.